Horas e 16 minutos. Olha, já estou recebendo aqui a visita, a ilustre visita, presença, agradeço muito a presença aqui do Carlos Silva. O Carlos Silva, que é presidente do Sindicato de Hotéis, o Sindicato de Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu e região. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Satisfação tê-lo aqui. Tudo bem, obrigado pela oportunidade mais uma vez para estar aqui com vocês, né? Que vou matar a saudade como nós dissemos, né? É, e falar um pouquinho sobre o nosso setor aí, né? Exatamente. É, em primeiro lugar, antes da gente falar sobre o assunto que te traz aqui, que é esse calendário, que eu achei uma ideia, assim, fantástica, Carlos, magnífica essa ideia. Mas antes, faz um balanço, como é que está esse agora, como é que foi esse final de ano, agora a expectativa para a Copa também. Nós temos essa expectativa de receber a seleção sul-coreana, ainda não temos a resposta definitiva, mas estamos nessa expectativa aí, o mercado está aquecido. Sem dúvida, passamos aí um Réveillon muito bom, um Natal também, muito surpreendente, mas positivo, né? E estamos agora aguardando a nossa baixa temporada, assim chamado, né? Que é a partir de março, abril até junho. E nos agrada muito, né, esses grandes eventos que estão acontecendo, principalmente a Copa do Mundo, onde o volume, né, de estrangeiros visitando o Brasil é muito grande, mais de 600 mil estrangeiros. E como Foz do Iguaçu também é uma cidade bem reconhecida internacionalmente, a segunda mais visitada a nível do Brasil, nós estamos aguardando que este público venha para cá. É, nos conhecer, ver o que nós temos de bom, né? Com certeza eles vão ficar bastante contentes com o que eles vão encontrar. Uma hotelaria pujante, com qualidade, bom serviço, preços especiais, muito adequado com a nossa realidade. Na área gastronômica também, diversas etnias gastronômicas. Isso tudo faz com que a cidade, nesse nosso setor, principalmente que é do hotelaria e gastronomia, sinta-se bem preparada para receber esse público, né? É, na verdade, o que a gente tem comentado bastante, Carlos, é que como nós temos jogos aqui em algumas capitais próximos aqui, falando no setor aéreo, próximos a Foz do Iguaçu, como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, até Belo Horizonte, né, que é o mais longe aqui, a gente imagina que esse pessoal, assim, entre um intervalo e outro, que venha aqui para Foz do Iguaçu, né, já que é um destino, como você falou, o segundo destino mais procurado pelos turistas, né? Exatamente, e nós temos outro fato positivo, né, que Foz vai comemorar o seu centenário neste ano. Então, as atrações, com certeza, né, vai ser movimentada aí com a parte da infraestrutura, que é a questão do governo municipal, estadual e também federal, juntando com toda a melhoria que nós da iniciativa privada estamos fazendo. Então, eu acredito que Foz deve ver um momento bastante especial para esse 2014. É, o centenário não é para qualquer um, né? O centenário de uma cidade não é para qualquer um, né? Então a gente está nessa expectativa também. Muita história, né? Muito o que falar, muito o que contar e muito por relembrar também, né? Os erros, relembrar também o sucesso, né? Relembrar o aprendizado e a nossa conquista, né? Última aí também, como a maravilha da natureza, com as Cataratas do Iguaçu e tantos outros atrativos que estão aí, né? Qual é a avaliação que você faz desse período todo aí do crescimento do ramo do setor hoteleiro aqui em Foz, Carlos? É positivo, é bom, referendo a cada vez mais a hotelaria a nível de Brasil e também numa cidade do interior como Foz do Iguaçu. Isso faz com que a nossa responsabilidade seja cada vez maior em melhorar, em dar mais condições, mais qualidade e, claro, juntamente com a qualificação pessoal. E, diante disso, o nosso Sindicato de Hotéis está fazendo um centro de capacitação onde vamos focar, principalmente a partir deste ano, a gestão dos nossos negócios, não é? Onde ali nós vamos ter palestras, cursos para fortalecer, buscar, né, o conhecimento e transferir esse conhecimento para os nossos colaboradores e nossos dirigentes também, né? Vocês têm buscado muito essa capacitação, né? Não é de hoje, ao longo dos anos, né? Vocês têm melhorado, inclusive, a capacitação do pessoal do Sindicato de Hotéis para dar o treinamento, para capacitar o pessoal do ramo, né? Isso vem melhorando a cada ano, né, Carlos? Sem dúvida. Acho que a nossa missão como entidade, ela é o meio, né? Ela é o meio, então, daquela pessoa que tem o conhecimento e sabe fazer com aquele que precisa do conhecimento e está apto a receber esse conhecimento. Então, a entidade, ela está fazendo essa vacela de ligação e com bastante sucesso, nós estamos tendo no resultado desses cursos. Agora vamos começar um curso também de idioma, né, um curso rápido, para que as pessoas possam, pelo menos, não se perder dentro de uma conversa, né, se tratando do internacional. Você acha, Carlos, que esse mesmo cuidado que vocês têm com o pessoal do setor hoteleiro, dos funcionários em geral, também teria que ter esse cuidado com os taxistas, com o pessoal que lida com turistas? Porque a gente vê que o pessoal fala assim, o mesmo inglês ou espanhol, que é assim, muito cru, né? Tanto os taxistas, garçons, atendentes, teria que ter esse cuidado também com esse pessoal? É, sem dúvida. O turismo é a nossa mola propulsora, é ela que desenvolve tantas outras atividades. E todo cuidado, toda atenção, né, que a gente puder colocar aí para que todos entendam esta verdade, né, olha, é bom demais. E todos os setores, não só como estamos falando aqui de hotelaria, gastronomia, que é o nosso setor praticamente, mas digo o turismo como um todo. A cidade não depende só de um hotel ou de um restaurante. A cidade depende de todos, como você falou, do taxista, do comércio, da saúde, da segurança, né? Depende de todos fazerem sua parte bem feita, né? Para que o cliente, o turista, quando venha, ele sinta-se à vontade e, com certeza, levando uma boa imagem, levando para todos aqueles que estão lá nos seus lares, né, o que ele conseguiu de bom e de melhor aqui na nossa fronteira. Até se só para citar rapidinho, até em função disso, de capacitar bem o pessoal, nesse sábado agora a gente passou por uma situação assim, uma criancinha perdida num supermercado, e a gente assim, você olhando, era bem branquinha, loirinha, tal, o rostinho vermelho de sol, a gente olhando, você sabia que era turista, mas até os funcionários do supermercado entenderem, que perguntavam, como que é o nome da sua mãe, e a criança não entendia e chorava, aí alguém deu um estalo assim, de um cliente perguntar em inglês, né, what's your name, né, your mother, alguma coisa assim e tal, mas os funcionários mesmo do mercado totalmente perdidos ali, até que apareceu o pai da criança, era um francês, né? Ele falou que ele era francês, né, então... Não tenha dúvida, você vê, é um supermercado, mas tem que estar apto a também atender não só a nossa comunidade, mas também o turista que nos visita. Ele é parte, ele faz parte do nosso dia a dia. Então nós temos que saber como ele procede, qual o idioma que ele também se entende melhor com a gente, para procurar fazer com que ele sinta-se bem, né? Carlos, você falou das comemorações do centenário aqui de Foz do Iguaçu. O Sindhotel até está preparando uma surpresa muito grata, uma coisa muito bacana, que é um calendário homenageando os pioneiros do ramo do setor hoteleiro aqui de Foz do Iguaçu. Essa é uma parceria que nós acabamos fazendo com a Itaipu, né? Diante de um projeto de valorização do nosso setor, a hotelaria e gastronomia, valorizando os 100 anos de Foz e principalmente trazendo aqueles que quiseram, né, emprestar suas imagens a partir de 60 anos de idade e que fosse proprietário ou tivesse sendo pai e mãe de proprietários de estabelecimentos hoje voltado ao nosso segmento. E para nossa surpresa, muitos participaram, surpresa agradável sempre, né? E todos assim contentes com a sua magia, com a sua, né, com a sua alegria, trazendo isso, os pontos turísticos, junto ao nosso calendário de 2014. Referendando em todas as fotos o slogan, né? O selo. A marca do selo dos 100 anos. De Foz do Iguaçu. Como é que surgiu essa ideia? Porque é muito bonito mesmo, a gente já teve, aliás, quero agradecer a assessoria de imprensa lá do Sindhotéis, o pessoal da Grampo Comunicações, que enviou o release para a gente e já adiantou algumas fotos, uma coisa muito bacana mesmo, um trabalho muito bem feito. Exato, o projeto então é da Maria Erni, que é professora da Unioeste e que desde o ano passado estava trabalhando isso com a gente, e esse ano deu a oportunidade de fazer, esse ano que eu digo 2013, né, para 2014. E as fotos foram da Cris Mesomo, que também ela foi bastante feliz em colocar as imagens, ou seja, os pontos turísticos de uma qualidade do que é realmente o nosso ponto turístico e valorizando todos, né? Aqueles que são mais conhecidos no nosso dia a dia. Cataratas, refúgio, as pontes, né? Ponte Internacional, Ponte Tancredo Neves. Tem uma aqui que também aparece as Cataratas do Macuco, também aqui Parque das Aves. Aparece um que tem todos numa confraternização, numa festa. E no mês de junho, como é um mês de aniversário de Foz do Iguaçu, então nós temos todos os integrantes aqui com um bolo, né, comemorando então o centenário da nossa cidade de Foz do Iguaçu no mês de junho. Então foi tudo trabalhado assim, data, atrativo turístico, comemorações, né, voltando então para que esse calendário fosse além de, claro, ser um calendário, mas também que ele fosse um pouco mais. A melhor idade, a satisfação, a alegria, os pioneiros, os 100 anos de Foz, e principalmente a parceria tão boa entre Cindy Hotéis e Itaipu Binacional. Né? É, a gente vê, porque a grande maioria ainda continua trabalhando, né? Nós vemos aqui pessoas assim, conhecidas, né? O seu Xenofuente ali do Hotel Panorama, a dona Cléris, exatamente. Marcos, está aqui o Cassimiro Rafaim, está o Neuso Rafaim, está... Vamos citar um pouco quem a gente está falando, Carlos? A Neiva, está a esposa também do É, então está a Neiva, a Terezinha Parodi, dona Iraci, tem aqui o Marcos Beato, a esposa dele, né? Aí tem o Bortoli, tem o Vimar Andriola, tem o João Borges, tem o Novelli, o Hotel Ambassador aqui, a senhora lá do Hotel Ambassador também, no Hotel Eduardo, claro, e depois, né, aqui o Pedro Rotti também, o seu Xenofonte, como estavam prestando também essa homenagem junto ao centenário de Foz do Iguaçu, estão presentes aqui, sentados, ladeando o bolo de 100 anos de Foz, né? Isso é muito gratificante, a gente vê que esse pessoal começou, que esses trabalhos aqui em Foz do Iguaçu continuam, né, e sempre... sempre otimizando também ali as suas instalações, o pessoal capacitando, o pessoal principalmente correndo atrás do inovador. Foz do Iguaçu, a gente vê que hoje não fica atrás, não fica dever de nenhuma das grandes cidades, né? Mesmo mundo afora que a gente conhece em termos de estrutura. Exatamente. E nesta foto aqui, ela referenda todos os empresários do setor. Aqui tem empresário do grande hotel, como tem o empresário do pequeno hotel, do pequeno restaurante, do grande restaurante. Então, aqui é a representação natural de todos que trabalham e desenvolvem essa atividade com tanta responsabilidade, tanto respeito para os clientes e cada vez mais prezando pela qualidade, né? Então, essa avaliação que você faz aqui do ramo hoteleiro é assim, altamente positiva. As expectativas para 2014 são as melhores possíveis, como você já falou, né? O ano do centenário de Foz do Iguaçu. Os hotéis, vocês vêm com programação especial para essa época de aniversário? Tem alguma? O que estão planejando, assim, de hotéis? Olha, assim, de hotéis, se tudo correr bem, nós tivermos recursos financeiros, a nossa ideia é dar para a cidade, no centenário, o centro de capacitação. Nós já iniciamos, mas ainda estamos em fase de obra e é uma parte que realmente vai auxiliar bastante, muito, né, a nossa categoria. Mas eu vejo que a cidade toda também vai ter as suas atividades normais de comemoração, mas a comemoração maior ainda que nós temos que ter é atender bem o cliente, fazer com que ele venha em maior número para essa região. Você vê, nós já estamos beirando a 28 mil leitos, com possibilidade de chegar a 30 mil até metade deste ano. É um número quase que se passando uma outra cidade dentro de uma cidade, né? Então, a preocupação muito grande para nós, então, conseguirmos ter uma ocupação boa para todos esses hotéis que estão aí colocando seu serviço à disposição. Que bom, então, Carlos. Eu sei que sua agenda está super apertada. Até te agradeço você ter feito essa deferência e aberto esse espacinho para a gente conversar, falar sobre o trabalho bacana do Cindy Hotéis. A gente está nessa expectativa também que os números aumentem cada vez mais e que esse centro de capacitação, assim como o exemplo de Curitiba, que começou com um hotel e agora nós temos um grande de hotel lá que tem esse escola de culinária, o centro de profissionalizante, que isso aconteça aqui através do Cindy Hotéis em Curitiba, aqui em Foz do Iguaçu. Exato, e nós somos parceiros bastante fortes do Senac, onde ele tem também os seus cursos da nossa base, e o centro de capacitação ele vem fortalecer tudo isso, buscando aí a nível de gestão para compor junto a essa parte laboral que nós temos. Certo, então, Carlos Silva, presidente do Cindy Hotéis aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sucesso nos negócios, para parabéns pelo trabalho, tá lindo mesmo o calendário, porque um pouco que a gente já pôde E eu vou deixar verificar aqui, Cris, uns exemplares para você, né? E colocar depois aqui em todas as extensões aqui da CBN. E ainda nós temos alguns exemplares, se porventura alguém queira, né, solicitar, só ligar para o Cindy Hotéis, 3027-1836, que nós teremos ainda mais alguns exemplares para distribuir. Muito bom, obrigado. Então, eu já vou reservar o meu aqui, deixar uma mesa aqui na nossa mesa do estúdio, o outro lá na nossa redação. Obrigada, Carlos, mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado. Boa tarde. Agora, 2 horas e 30 minutos.